vai uma lula na autoestrada. Quando de repente passa por ela a grande velocidade um pargo. Estás pargo ou quê? Que lula! É só isto.